Deletando, excluindo tudo que é maléfico, maligno e emburrece, entrando em ação. Atitude com satélite, transmitindo informação para seu subconsciente, invadindo o seu coração, fortificando sua mente, patogenicamente elevando sua intelectualidade. Metafórico, pródigo, expositor da realidade. Prático, não dramático, catedrático, não estático. Pelo contrário, articulado com pensamento libertário. Incendiário do sistema, periférico politizado. Instruído pelos livros, imune ao vírus da ignorância. Envolvido no processo de mudança. Correndo atrás dos objetivos com perseverança. Tentando sobreviver na guerrilha urbana. Vendo cada bala perdida atingir a esperança. O amor perdendo espaço para o ódio. Um irmão pisando na cabeça do outro pra subir ao pódio. A ganância ofuscou o brilho da solidariedade. A lei da selva que vigora na sociedade. Capitalismo selvagem estimula a competição. Homens versus homens, todos em busca do cifrão. Mal necessário, tão cobiçado chamado dinheiro. Financiador de sonhos e causador de pesadelos. Realiza o sonho dos ricos, não dá perspectiva aos pobres. Os menos favorecidos se rebelam como um pesadelo implacável. Em busca do cofre, porque tá mais do que cômodo pra quem tem milhões na Suíça. Tá foda pra quem no prato não tem comida. Não é história fictícia, o caso é verídico. Estado crítico, os responsáveis pelo genocídio. Agora se dizem pacíficos, vendo que os conflitos se aproximam dos condomínios. O sangue da guerra dos pobres está espirrando na porta dos ricos. Tá cada dia mais difícil pensar positivo. Satélite está com interferência na frequência, pois causa danos ao sistema. A transmissão da verdade com inteligência. Sou expositor da realidade, o reflexo da consciência. Rastrear e transmitir, assim a ideia se propaga. Tem que saber usar o poder da palavra. Informação em ação, a norte, sul, leste, oeste. Atitude, sons loucos, transmissão via satélite. Rastrear e transmitir, assim a ideia se propaga. Tem que saber usar o poder da palavra. Informação em ação, a norte, sul, leste, oeste. Atitude, sons loucos, em transmissão via satélite. É muito fácil amar a pátria, difícil amar o próximo, onde a miséria se destaca. Só gera sangue, lágrimas, óbitos, tenho em mente o prognóstico. Passado, presente, futuro caótico. Acredito, transmito bem, sou estereotipado como tópico. Conscientizado, louco, sóbrio, discernimento é necessário. Raciocínio lógico, a desigualdade criou uma bomba relógio. Irá explodir a qualquer momento, é só questão de tempo. Não adianta sair correndo, fingir que não está vendo. O sofrimento que se alastra em meio à desgraça do povo. O satélite rastreia e denuncia todo o jogo. Sujo dos corruptos, malfeitores, nossos opositores. A desinformação com seus efeitos devastadores se refletem facilmente na frente da urna eletrônica. A percepção do povo está em coma, essa porra tá uma zona. A honestidade tomou um soco e foi à lona. Sem drama, não haverá paz enquanto não houver justiça. A dos homens é falha, fica por conta da divina. Salvar vidas da África, Palestina, na América Latina. Tem que ter ginga pra se esquivar da carnificina promovida pelos capitalistas genocidas. Manter a autoestima mesmo sendo difícil, sabendo que a diplomacia foi trocada pelo míssil. Há mil motivos para desistir, mas sou insistente. Vou seguir em frente, insurgente, proficiente. Interferir na frequência negativa de maneira inteligente. Construtiva, abrangente, positiva, pacífica, coerente, realista. Sempre sendo como sou, o transmissor do amor, tomando a dor do sofredor. A voz do oprimido, insônia do opressor. Rastrear e transmitir, assim a ideia se propaga. Tem que saber usar o poder da palavra. Informação em ação, a norte, sul, leste, oeste. Atitude, sons loucos, transmissão via satélite. Rastrear e transmitir, assim a ideia se propaga. Tem que saber usar o poder da palavra. Informação em ação, a norte, sul, leste, oeste. Atitude, sons loucos, em transmissão via satélite.